Hoje quando eu acordei de uma noite mal dormida, tão tranquila te encontrei. No meu peito adormecida, eu tentei adivinhar o teu sonho mais profundo e até onde eu posso estar na tua vida, no teu mundo. Mas amanhã sei que será desse jeito, tão tranquila no meu peito. Contarás os sonhos teus e amanhã se acordar. E amanhã chegou por fim, trouxe paz e alegria. Tu sorrias para mim como a luz do novo dia. Nossas noites são assim, ao fechar a nossa porta, esquecemos tudo enfim, e lá fora nada importa. Mas amanhã sei que será desse jeito, tão tranquila no meu peito. Contarás os sonhos teus e amanhã se acordar de madrugada, não terei medo de nada, que os teus sonhos são os meus. Não terei medo de nada, que os teus sonhos são os meus.